A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Passava então as nossas infâncias ali nos anos 80 e 90 e a vida escolar não era lá muito animada, né? Pois os aportes financeiros do governo ali liberado para a educação, eles eram muito parecidos como é hoje, ou seja, uma grande merda. Então, no meio de uma aula de química ministrada ali só naquela entediante lousa, sem ajuda de laboratórios e tal, ou uma aula de história que não contava com vídeos e a voz da professora ia entrando ali no nosso ouvido e aquilo ia dando um sono como se fosse uma picada de mosca, etc, etc. A gente precisava de algo para nos manter acordados ali e muitas vezes apelávamos para passatempos como aquelas corridas de caneta ou então o jogo da velha, tinha também puxadinha. Mandrake, né? Entre tantos outros jogos ali que nos desentediavam. Mas o que realmente reinou absoluto para nos manter ali acordados foi simplesmente o jogo Stop. Explicar aqui o que, que era o jogo Stop, que em outros estados aí podem ter nomes diferentes. Eram citadas categorias, você tinha que falar letras ali, conforme uma divisão feita ali por dedos, que cada contava-se, cada um se referia uma letra e tal. Tinha uma estupidez, né? Porque algumas crianças, por exemplo, ainda mal alfabetizadas, por exemplo, o carro com a letra S, que todo mundo chutava ali, né? Escort. Tinha gente que falava escort. Animal com letra R, eu me lembro de uma vez, um cara falou rinossauro. Idiota. Cigarro com O, Hollywood. Por que não? Uma coisa que era muito comum nos jogos de stop eram as brigas, né, que rolavam ali por conta da desonestidade ou da estupidez do adversário. O ouvinte Pedro Bontempo nos falou por e-mail que certa vez estava jogando e um garoto teimou que existia um carro chamado Biura. Eu acho que ele queria se referir ao Miura. Miura, né? Eu tentei argumentar que o nome correto era Miura. Então, quando eu vi que meus argumentos não convenciam, eu peguei um estojo de madeira e arrebentei na cabeça dele, espalhando lápis de corpo num raio de 4 metros. Bem, a violência é sempre usada no jogo do stop. O outro caso de mal entendimento em uma partida de stop foi relatado pela Cris Novaes. Ela disse que tentou convencer uma pessoa de que burro quando foge não é uma cor. Letra com B, o cara sacou de burro quando foge. Provavelmente se minha mãe estivesse participando, ela também colocaria essa, né? E ela disse que acabou levando até uma gravata do menino, cara, e quase tirou a vida dela por conta disso, que ela ficou sem fôlego. Oh, meu Deus. O Alexandre, nós convocamos pela web os ouvintes, né, pra se inscreverem para uma partida de stop feita por Skype. Muitos deles fizeram a inscrição. Nós, no começo, a gente pensou em fazer com umas 5 pessoas, mas depois a gente viu que ia ficar muito tumultuado, não ia rolar. Escolhemos apenas 3. Um deles, por motivos técnicos, foi o Carlos Luna, lá do Recife, não pôde participar. Sim. Então, quem vai participar dessa edição por Skype vai ser o Wilson Inácio, lá de Londrina. E do Rio de Janeiro, o nosso querido ouvinte Daniel Monteiro. Alexandre, só lembrando aqui que para evitar brigas, eu serei o supremo senhor. Eu decido se uma resposta valeu ou não. Também vou dar as letras aqui. Faremos 3 rodadas. Estão todos na linha? Krausebeck, já botou o Daniel e o Wilson na linha? Wilson Inácio, lá de Londrina. Wilson, você me ouve? Ouço, sim. Tudo então, tranquilo. Tá preparado? Tinha um cachorro latindo aí. O que que era? Tô preparado. Já dei um gardenal pra ela e pronto. Então, tá. Daniel do Rio de Janeiro, o Daniel presente? Tô presente, tá tranquilo. E eu, Alexandre Moreira, representando São Paulo, o Walter Rezende. Ok. Então é o seguinte, pessoal. As categorias são o seguinte. Carro, certo? Carro, ok. Ok. Cigarro, CEP... E novela e cor. Até aí, tudo bem, coisas tradicionais, certo? Tradicionais, explicando para os ouvintes que CEP era cidade, estado ou país. Exatamente. Né, até aí, ok, é o tradicional, né? Mas a gente recebeu um e-mail da ouvinte Mariana Faria. Ela escreveu o seguinte, abre aspas. Infelizmente, não vou poder me ofertar para participar do programa de stop. É brincadeira, Alexandre, que lá em Minas é chamada de adedanha. Sabia disso? Adedanha? Adedanha. Aí ela fala que gostaria que a gente não excluísse o cigarro, que é politicamente, né? Sim. É incorreto. O cigarro tá no meio, ô Mariana. E incluímos também drogas, mutantes da Marvel, ditadores e séries televisivas com um nome que saiu aqui no Brasil. Correto? Perfeito. Todos preparados? Eu com a minha amiga Vicky Quatro Cores, olha o som dela. Então tá bom, ó, eu vou falar a letra, não vai ter sorteio de letras, eu vou falar. Então vai. Letra A, já. Alexandre, tá querendo usar o Google, tira a mão daí, ô filha da puta. Falta muito aí, ô Wilson? Tá foda. Tá foda, tá. E aí, Daniel, tá terminando? Tá sinistro. Cara, deu um branco terrível em algumas coisas aqui. Vou ter que parar essa rodada, eles estão indo longe demais. Beleza, vai lá. Ok, stop então. Stop. Ah, stop. Stop, né? Beleza. Então vamos lá. Próxima letra é a letra M, já? M? É. M de Maria. Ah, tá. M de Maria? Isso. Beleza. Ah, stop. Opa! Porra, sacanagem. Então, porra. Daniel, né? Foi você? Foi, foi eu, mas eu não respondi todas não. Então tá bom, vamos lá. Agora a letra... Letra H, valendo. H? É, H. Não existe cor com H, cara. Cara, eu pesquisei. Eu vou dar uma dica de cor. Código hexa dela é 2E8B57. Em RGB é R46G139B87. Ah, inferno. Facilitou? Levou um pau aqui nisso, cara. Opa. Ah, stop, vai. Pronto. É, stop. Então vai lá, acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Beleza. Carro com A. Wilson, você? Amarok. Amarok, ok. Daniel? Acorde. Acorde, ok. Alexandre? Alfa Romeo. Alexandre. É modelo de carro. Alfa Romeo é a marca. 0 pra você e 10 pra Daniel e Wilson, ok? Cigarro com a letra A. Daniel? Águia, cigarro português. Como é que é? Águia, cigarro português. Tá com cigarro. Não, você pode. O Google tá aí pra resolver. Então, ok, vai lá. Wilson? Albany. Albany? Tem isso? Albany. Albany, grande Albany. É, Albany, é. Ok, Alexandre. Eu pensava que fosse desodorante isso. Também. É, eu zerei, cara. Zerei. Tinha o famoso Arizona, porra. Putz, Arizona, verdade. Cidade, estado ou país? Açudes. O quê? Açudes. Açude? Ah, não é possível que não exista uma cidade chamada Açude. Ele chutou, mas deve existir. Não tem uma cidade chamada Açude. Ah, cara, deve ter umas 50, tem, cara. Aonde fica essa porra dessa cidade, Daniel? É no Nordeste. É uma cidade. Deixa eu ver aqui. Amigão, 0 pra você, cara. Não tem, não. 0 pra mim? 0. 0, não tem. Vai lá, Wilson. Eu coloquei o nosso famoso estado glorioso de pessoas famosas, tipo Collor de Mello, né? Da onde veio, Alagoas. Alagoas, ok. Alexandre? 5 pontos pra mim, Alagoas também. Então tá, 5 Wilson, 5 Alexandre, 0 Daniel. Que tentou enganar a gente. Mas isso rolava muito nos jogos de stop. Rolava, né? Claro. Novela com a letra A. Passa em feio. Ok, 0 pra você, Daniel. Wilson? Amor com amor se paga. Alexandre. A Indomada. Ah. Daniel, cor com letra A? Azul. Azul. Wilson? Azul. Tá, 5. Azul. 5, Alexandre? Azul. Então 5 pra todo mundo. Devia ser 3, 33. Pô, é amarelo, gente. É sim, mas... Pois é. Eu ia colocar marrom, como eu falava quando era criança. A marrom? É. Daniel, drogas com a letra A. Eu coloquei anabolizante. Conta. Ok, conta, tá certo. É, Wilson? Eu coloquei absinto. Conta? É, uma bebida alcoólica, né? Eu considero qualquer bebida alcoólica droga. Embora eu beba... Eu coloquei ácido. Ácido lisérgico. É. Ok. Então, 10 pra, todo mundo. Beleza. Agora é ditadores com letra A. É, Daniel? Não sei. É Wilson, zero Daniel, Wilson. Eu coloquei o Antônio Salazar, cara, aquele ditador lá, português. Valeu. Tá, ok. Isso. Alexandre? Arafá. Arafá. Yasser Arafá, não. Você colocou o seu... Não, não, não. Peraí. Y, será? Ó, vamos dar 5? 5 tá de bom tamanho, não tá? Pô, que sacanagem, cara. Então põe 5 aí, e o Wilson 10. É, Mutante da Marvel, é Daniel. Apocalipse, Wilson. Nada. Alexandre? Nada. Eu lembrei isso? Do... Eu assim? Então 10, Daniel. Eu me lembrei do Avalanche. É, pô, Avalanche. Séries, é Daniel? Eu botei L. McBeal. Wilson? Coloquei o Auto da Compadecida, cara. Rolou uma sériezinha, assim, pá. O Auto da Compadecida com a letra A. O Auto da Compadecida. Ô, pera aí. O Auto da Compadecida com a letra A. Não é Alto só? Não, é o Alto. Zero pra você. Zero, cara. Alexandre, você. O engraçado é que ele pode até ter escrito Auto da Compadecida, mas ele falou, eu coloquei o Alto. Zero, Wilson, Alexandre. No começo você falou que valia o nome traduzido, né? É, o nome em porto que saiu então, em português. Eu coloquei amigos. Do Friends. Não. Eu zerei. Tinha Águia de Fogo também. Águia de Fogo, cara. Putz, grilo. Vamos lá então. É, letra M, carro. Daniel, carro com letra M. Eu botei Mini. Mini Cooper? Ok. Vale. É, Wilson. Eu coloquei o famoso Monza, velho. Monza, excelente. Monza Tubarão, cara. Monza Tubarão, excelente. O carro Monza meu pai... Sabão. Meu pai teve uns 15 Monza e eu esqueci disso. Eu coloquei Meriva. Meriva, ok. Então, 10 pra todo mundo. Certo. Cigarro com a letra M. É, isso foi moleza. Malboro, Daniel, Wilson. Minister, minha tia fumava. Alexandre. Ah, eu coloquei Malboro também, cara. Então, é, Daniel e Alexandre 5, Wilson 10. Tá parecendo que o Wilson tá na frente aí da parada. Cidade, estado ou país, Daniel, letra M. Eu botei Muda, que era aqui no Rio. Muda? Muda. Ok, Wilson. Eu coloquei Maringá aqui pertinho. Então tá bom. É, Alexandre. Macapá. 10 pontos pra cada um. Novela, letra M. Mad Maria. Mad Maria foi uma série. Foi série, é. É, então... Zero. Zero. Daniel, zero. Wilson? Ah, a famosa Maria do Bairro, né? Pô, não acredito, cara. Eu fui caçar Maria do Bairro e você empatou comigo, cara. Também coloquei Maria do Bairro. Só o SBT teve umas 15 novelas que começaram com Maria alguma coisa, né? É. Drogas, Daniel. Maconha. É Wilson, drogas com a letra M. Marihuana. Ah, vai, vamos lá. Alexandre? Merla. 10 pontos pra cada? 10 pontos pra cada um. Valeu, marihuana, valeu. Apesar que Merla também é uma variação, então todo mundo valeu. É, velho. Tinha metadona também, que colocasse ia tirar 10. Vamos lá, ditadores? Eu botei Manuel Nóbrega. Ditador da onde? Dá pra ser nossa. Dá pra ser nossa. Sacanagem, porra. Cara, desculpa a minha ignorância, Manuel Nóbrega foi ditador de qual país? Ele é do Panamá. Noriega, Manuel Noriega. Eu falei Nóbrega, eu anotei Nóbrega. Ah, por isso que ninguém sabia. É Noriega. Então, ok, 10, é, Daniel Wilson. Eu coloquei o Mussolini. Olha só. Ok, Alexandre. Mussolini também. Mutante da Marvel, letra Magneto. M. Magneto. Magneto. Wilson. Magneto, esse é o único que eu sabia. Tá, 5-5. Fora cinco. O Wolverine. Alexandre. Mephisto. Ah, tinha a Mística. Nossa, muito bom. Tinha a Mística, tinha o Mandril. É. Séries com a letra M, Daniel. MacGyver. Só que saiu em Profissão Perigo no Brasil, Daniel. É. Então, zero posso pra você. Posso falar Mad Maria, não? Wilson. Eu não coloquei nada, cara. Então tá bom. Alexandre? Mutantes. Lembra da série Mutantes que teve? É... Que virou novela depois. Sim, então sim, tá, sim. 10. Carro com a letra H. Daniel, por favor. Eu botei Hummer. Hummer, ok. É, Wilson? Eu coloquei o Honda Civic, velho. Ah, tá fora. Procede? Cara. Não, tá fora. Zero. Zero, puta merda. Cara, essa era fácil, cara. Todos os carros da Hyundai começam com H antes. Eu meti H30. Ok. Tinha H20, H25, H30. Era o mesmo com a letra A pra Audi. A3, A4, A6, A8. É verdade. Puta, é verdade. Cigarro, letra H, Daniel. Hollywood. Hollywood, muito bem. Wilson? Hollywood. Alexandre? Zerei, cara. Zerou? Cara, o cigarro que matou a minha avó, eu tentei deletar ele da minha mente. CEP, letra H, Daniel. Hollywood, de novo. Desculpa. Ok. Wilson? Holanda. Aposto que o Daniel, pra ficar mais rápido, ele só botou dois risquinhos. Embaixo, é. Holanda. Por aí. Holanda, Wilson, Alexandre? Honduras. Honduras. 10 pra todo mundo. Novela, letra H. Daniel? História de amor. É, Wilson? Homem Proibido. Isso existe, Wilson. Você quer ninguém? Anos 80, cara. Tinha? Eu fiquei na dúvida, na verdade, se era alguma Júlia que eu li da minha irmã, mas era uma novela, cara. O Homem Proibido. Vamos ver. Calma aí. O que o Google fala sobre consultor isso? Consultor Google. O que o Google tem a dizer? Ô, Wilson. O Homem Proibido. Você tá foda. É o Homem Proibido. De novo esse ô, velho. Pra que inventaram o artigo na língua portuguesa? Pois é, só pra te fuder, cara. Alexandre. Eu zerei, cara. Zerou. Ok, agora vamos cor. Alguém colocou alguma cor? Eu pesquisei depois qual é a cor, mas eu não coloquei não. Vou dar um zero, mas eu achei a cor herbal. Exatamente. Seu nome de Listerine, porra. Então, ok, zero todo mundo. Drogas, letra H. Eu botei haxixe. Haxixe, ok. Wilson? Heroína. Heroína, Alexandre? Haxixe. Ditadores, com letra H, Daniel? Hitler. Ok. Wilson? Hitler também, não consegui achar outro no momento. Alexandre? Eu zerei. Tinha o famosíssimo Osni Mubarak, que tá... Ah, tá bombando, né? O Rugental também. Que tá... É verdade, olha, agora todo mundo tá lembrando. Mutantes... É a pressão do momento. Mutantes, com a letra H, Daniel. Olha, eu lembrei desse, mas eu não sei se vai valer, é o Holocausto. Ainda não saiu na minha coleção de miniaturas. Procura o Holocausto, mano. Tem sim. Tem sim? Então tá. Então, ok, valendo. Apareceu. Próximo, Wilson. Eu ia colocar o Hilton, cara. Mas não... Que era um cara que trampava comigo lá, que o cara parecia um mutante. Mas do X-Men eu não consegui achar, não. Zero. Então tá. Zero. Alexandre. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Não é tem mutante Marvel? Mutante Marvel. Quer que eu vou buscar pra vocês verem? Eu conheço o Homem de Gelo. De Homem ferro, de não. Ferro. Homem de Ferro é mutante da Marvel. Homem de Ferro é mutante da Marvel. Não tem nada aqui. Pera aí, eu vou buscar. Você tem um... Tem um mutante... Sim, cara, vocês estão malucos? Marvel, qual nome? Homem de Ferro. Homem de Ferro é mutante da Marvel. Procurem no Google aí vocês também. Eu não encontrei nada. Eu sei, como herói da Marvel, não como mutante. Herói da Marvel, senão eu vou pôr o Lanterna Verde também. Não, Alexandre, desculpa, cara. É zero. Eu vou pedir revisão das notas. Então tá, agora a última é série. Daniel, série, letra H. É, eu forcei a barra e falei heróis. Ok. Valeu. Tá certo. Valeu, tá certo. Mesmo aqui saiu como Heroes ou Herói, valeu. Valeu. É, Wilson? É, o Heroes lá, não tinha outro. Ok, Alexandre? House. Olha, verdade. Mas é Dr. House. É verdade. É Dr. House. Maldito SBT que meteu o Dr. House, cara, no nome da série. Deveria ser só House, como era lá fora. Eu sabia que não tava valendo, mas era o único que eu lembrava. Não lembrei de Heroes, não. Senhores, todos contando seus pontos, por favor. Não, eu tava contando com a mediação. Peraí. Agora ferrou. Agora ferrou, velho. Na verdade, o Walter deveria não tá fazendo porra nenhuma, deveria ter anotado. Cara, eu tive todo o trabalho de fazer essa bosta aqui. Calma aí, então. Já somei aqui e deu 180. Cacete, vocês... 155? Vocês tiveram pontuação de 3 dígitos? Peraí que eu vou somar de novo. Foi 180. É, 135. Então, ok. Daniel, você foi o grande vencedor do nosso stop. Parabéns. Wilson, o Daniel do Rio de Janeiro. Wilson de Londrina, Paraná, segundo lugar. Parabéns. Opa, beleza. E Alexandre Moreira. Alexandre Moreira caiu. É como o Palmeiras caiu para a segunda divisão do stop. Cara, eu achava que o desempenho ia ser melhor. Pessoal, Wilson e Daniel, muito obrigado pela participação de vocês. A galera que se inscreveu valeu. Também e não pôde participar porque tinha bastante gente, valeu aí. Beleza. Enfim, muito agradecido a todos os concorrentes aí nesse primeiro MMA de jogo de menina feito por meninos. mas foi bem divertido, Walter. Acho que a gente pode fazer isso uma vez por ano, né? Vamos pensar stop em... uma vez por ano aí, que é bem bacana. Agradecer aos demais companheiros aí que participaram. Fiquem conosco com mais memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Lembrando que a nossa fanpage está lá no Facebook, é só dar um curtir. Fazendo isso, vocês vão sacar o que vai acontecer nos próximos episódios. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está lá aberto para vocês mandarem sugestões de próximos episódios. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau, Librão. Falou, galera. Valeu, hein? Valeu. Até mais. Valeu, obrigado.